Charles Torres. E nessa primeira edição do podcast do Ponto e Vírgula, estamos ele, o professor e comentarista da Jornada Interativa, Jorge Marum. Beleza, Marum? Beleza, Charles, um abraço a todos. Hoje aqui estamos para discutir, né, os assuntos que foram tratados aí pelo programa. E para finalizar ele, o homem com alcunha de O Mito, Felipe Basílio. Beleza? Beleza, Charles, tudo bem com você? Todo mundo que está ligado no podcast do Pauta e Vírgula, um prazer estar aqui com vocês. Bom, e nesse programa a gente vai discutir um pouco sobre a trajetória do Friburguense nessa Série B1 no Campeonato Carioca. O Friburguense que já tinha o sonho de chegar o acesso à Série A do campeonato de 2018, mas infelizmente não conseguiu. No último jogo do clube pela Série B1, os três principais nomes do Friburguense, o Ziquinha, Sérgio Gomes e o diretor de futebol, o Siqueira, deram entrevistas para a Jornada Interativa, para o Gustavo Vidal, nosso repórter. E a gente vai discutir um pouquinho sobre essas sonoras, vai analisar essa trajetória do Friburguense, o que o Friburguense tem que fazer, o que ele pecou, para que na próxima temporada de 2018 consiga esse acesso. Então vamos começar com a primeira sonora. A gente iniciou um campeonato de uma forma ruim, depois conseguiu se equilibrar dentro da competição. Praticamente ficamos a um ponto ali da classificação final, mas brigando ali entre os quatro melhores no geral, no primeiro turno. E a tendência naquela parada de duas semanas era que a gente viesse a crescer dentro da competição, trabalhando para isso. É isso aí, o Siqueira que destacou essa questão do Friburguense, começou com essa o campeonato muito ruim, sem ritmo, com um ritmo muito, muito lento, e depois conseguiu engrenar. Mas na transição entre o primeiro turno e o segundo turno, ele não conseguiu manter essa pegada de jogos e acabou caindo na competição. Como que você vê essa quebra de ritmo, Basílio? Olha, eu acho que esse foi um campeonato, Charles, que ele pode ser pautado tanto, resumido na verdade, né, tanto pela queda de ritmo mesmo do Friburguense, mesmo com jogos quarta, domingo, no meio de semana, final de semana, mas também como um campeonato dos erros individuais. Foram partidas desde a primeira rodada, no jogo contra o Goitacás, em que erros individuais determinaram o revés do Friburguense, mas também outras partidas, principalmente no segundo turno, que fizeram com que o Tricolor da Serra não somasse os pontos que precisava. A gente pode observar no primeiro turno o jogo contra o Tigres, mas no segundo também, jogo contra o América, jogo contra o Queimados, as próprias partidas aqui no Eduardo Guinle, jogando contra o Itaboraí também, o Friburguense tomou a virada nos acréscimos. Eu acho que, além dessa questão do ritmo, que é complicado você fazer uma competição de tiro curto, você criar entrosamento, você fazer com que os jogadores se entendam, se procurem e saibam a posição de cada um devidamente dentro do campo, eu acho que esse campeonato ele pode ser resumido como o divisor de águas no que se refere aos erros individuais. A gente lamenta bastante, a gente que torce pelo Friburguense, a gente que quer ver o clube crescendo cada vez mais. Foram alguns erros que determinaram os resultados ruins que distanciaram o clube da zona de acesso. E Marum, o Friburguense no primeiro turno ele não sofreu derrota em casa. As duas únicas derrotas foram no segundo turno pro Itaboraí e pro América. Justamente duas derrotas de virada. No que isso afetou o time? Baseado também nessa questão que o Basílio falou dos erros individuais, dessa questão esses jogos foram decididos por erros individuais, que não é da arbitragem, eu digo dos jogadores. E eu acho que o segundo turno começa mal, porque o Friburguense empata com Queimados. Com todo respeito ao time da cidade de Queimados, é um time que foi muito mal no campeonato. Ninguém perdeu ponto para Queimados. E perdeu um jogo, um ponto lá no campo, acho que foi no campo Nova Cidade o jogo, se minha memória não estiver errada. Um jogo que era o primeiro tempo, era até para ter feito 5-0. Então, em algum momento, falha na finalização, na técnica. A vontade nunca faltou. Eu nunca vi um jogador do Friburguense sem correr, nos jogos que eu assisti. Mas aí, você empata com Queimados, você diz pro cara assim, ó, dá pra ganhar deles. Se o Friburguense mete 6-7 no Queimados lá, os caras vêm jogar aqui com medo. Mas quando você começa a dar brecha, eles dizem assim, ó, o Friburguense não tá tão bem esse ano, não. Dá pra gente beliscar um pontinho. O jogo com a América, um jogo atípico, o Friburguense botando 3-1 em casa. E aí, como o Basílio muito bem falou, o erro individual, um lance perdido do goleiro Luiz Felipe, acabou falhando. Não, mano, o futebol é assim. Não erra só, mas errou no lance capital, 3-2. E depois, tava 2-0, 2-1, depois 2-2. E aí no terceiro gol do América, o jogador que saiu dando de letra. Sair na defesa, dando de letra, perdeu a bola e deu no que deu. Então, assim, o Basílio tá certo. Às vezes não é fácil para um time como o Friburguense construir o placar. Mas nos jogos que ele perdeu no Eduardo Guilherme, ele fez o mais difícil, construiu o placar. E aí, esses dois jogos foram chaves, porque bota 6 pontos na conta, mais 2 pontos do Queimados. Eu não tô falando de jogo difícil que empatou. Tô falando de jogo que tava poucos minutos do fim, o time em vantagem, o time devolverada. Levar muito gol em casa. Esse ano, infelizmente, a defesa, eu achei até que não foi mal não, mas os goleiros não estiveram numa jornada regular. Né? E isso pesou. Eu vejo esse campeonato, sobre um prisma sem querer alongar, que existe a questão do campeonato, que aí erros individuais, às vezes uma falta de peça de substituição, uma noção tática muitas vezes que falta, o gol do Itaboraí aqui, nas costas de Ian, o jogador correu sozinho e fez o gol. Esse é problema tático. Mas eu vejo uma questão também estrutural. Eu acho que tinha tudo para o Friburguense se classificar com esse grupo que tinha. Se você pegar os pontos que eram praticamente ganhos, você vê que chega. Mas existe um problema. O clube hoje não tem um departamento de psicologia profissional, não tem uma piscina aquecida, não tem um psicólogo, não tem um... Então essas coisas... não tem um nutricionista, psicólogo, já tinha falado. São pequenos detalhes que parecem bobagem, mas que no final também dão diferença, fazem um pouco diferença na hora de você construir um grupo que tem um estopo, você dá o suporte. Agora, dentro da competição que foi, você pegar o Friburguense, ver os pontos que fez, dá para lamentar pontos ganhos que teriam dado ao Friburguense a classificação. E essa questão também do Friburguense, ele sofreu muito esse baque, principalmente da derrota contra o América. Porque o Friburguense, no segundo turno, ele foi brigar pela classificação do Grupo B. Ele chegou até ser primeiro colocado do Grupo B. Só que essa quebra de ritmo, essa quebra de vontade, ela fez com que o Friburguense meio que minguasse, meio que perdesse essa gana de ganhar. Você vê que isso tem relação com essa questão dessa falta de um preparo psicológico, de um preparo mais apurado? Pensa, eu não acho que faltou vontade. Eu acho que em alguns momentos você precisa se impor. Então, por exemplo, perdeu pro América? Aconteceu? Não era pra acontecer, mas aconteceu? Aconteceu. Tinha um jogo com a Laria lá, perdeu de 1-0, o gigante da Serra, Rafael Seabra, sempre fala isso, tomou um gol, apavora, vira o desespero. Não, o jogo vai ser jogado dentro do campo. Se você pegar os elencos, eu não tô falando que o Friburguense tem uma seleção, mas pega os elencos de todos os times e bota lado a lado com o do Friburguense. Dá pro Friburguense subir com esse time aí, ó. Com certeza, com certeza. E você tocou num ponto correto, Marum, essa questão de não faltou vontade, mas a impressão que eu tenho é que nas últimas temporadas, né, eu acompanho o Friburguense desde 2011, o Friburguense teve a maior mudança em termos de elenco das últimas temporadas, e o Friburguense teve, na minha opinião, a maior perda de identidade nessas últimas temporadas. O Friburguense não teve Cadão, que ficou lesionado desde o início do ano, teve uma dupla fratura na perna direita, não jogou. Sérgio Gomes, pelas lesões, além do Bidu também, outros, esses três jogadores, né, por questão de lesão, não atuaram constantemente, cada um nem entrou em campo, e o Ziquinha sobrecarregado no ataque. E isso pro Friburguense é fundamental, você perder esses quatro jogadores que fazem parte da espinha dorsal do clube, numa competição tão importante, você perde a identidade, você coloca jogadores sem identificação com o clube, jogadores emprestados, jogadores sem aquela questão do entrosamento que a gente falava, e é uma responsabilidade muito grande pra cima deles, né? Uma responsabilidade grande sobre os ombros desses jovens jogadores que acabam sentindo mesmo. Em segunda divisão a gente sabe como é que é. É mais pegado, tem que ter mais responsabilidade, tem que ter um comprometimento maior. Não que esse tenha sido o caso, mas a gente sabe que se Cadão, Sérgio Gomes, Bidu e Ziquinha estivessem em campo na maioria das rodadas, acho que o comportamento do grupo do Friburguense, principalmente nessas partidas, principalmente a do América. A do América, pra mim, é o divisor de águas. A do América é o que o Friburguense colocou de novo no jogo, um gigante como o América, que não pode fazer. É um erro imperdoável. Um jogo que, se tivessem os quatro jogadores ali, acho que o time não sofreria essa derrota dentro de casa. Agora, com relação à sonora do Siqueira, eu queria falar uma coisa que é um pensamento também do Seabra, que ele sempre comenta com a gente fora do ar, que é o seguinte: o amistoso que faz antes do... O Siqueira diz que o time começou muito devagar e depois foi ganhando corpo. Mas são amistosos, e amistoso que muitas vezes nem bota a camisa, não convoca a torcida, contra, às vezes, equipes amadoras. Eu acho que tinha que fazer uns amistosos pré-campeonato um pouco mais de estopo, para você poder ver como é que o time tá, né? Você jogar contra o time amador da cidade vizinha é bacana, sem camisa, mas às vezes você não tem a real dificuldade para você sentir até que ponto o teu grupo tá indo. Então eu acho que o planejamento pré-campeonato pode ser um pouco alterado para que a equipe, você possa sentir um pouco a força da equipe antes da estreia. Não precisa esperar estrear 2, 3 jogos para o time pegar ritmo. Agora, desculpa, Charles, o tempo que não vai faltar agora, né? O time vai ficar até maio, pelo menos, sem entrar em campo de modo oficial. Então, planejamento não vai ser a justificativa agora, né? E essa questão que até o Basílio falou, que eu queria perguntar até para você. Essa questão desse tempo muito grande, parado, afeta muito os jogadores. Você, na sua opinião, deveria ter não só esses amistosos, mas um campeonato, algo do gênero, para que os jogadores sintam essa... continuem essa preparação, se entrosem melhor? Como que você pensa sobre esse assunto? Eu acho que o erro maior é o calendário. Para mim, o formato do campeonato estadual, ele é deficitário, ele é um campeonato mesmo que ele elitiza o futebol do Rio de Janeiro. Comparado ao de 2011, volto a falar, eram 22 rodadas ida e volta. Então você tinha jogo direto, você jogava no, lá em Angra dos Reis, e o Angra dos Reis jogava aqui. Você jogava contra o Olaria via jogar aqui. Então, assim, o calendário era mais extenso. Hoje não tem essa possibilidade. Hoje é esse tiro curto mesmo. O campeonato começou agora em maio, terminando em agosto. E os times vão ficar nesse tempo aí enorme, paralisados. Fora a Copa Rio, que entrou nesse ano num novo formato, e que nesse mata-mata também diminuiu muito a possibilidade de continuidade do calendário das equipes. A gente sabe que o principal mesmo do futebol do Rio de Janeiro é a primeira divisão estadual. E depois do fim da primeira divisão, muitos jogadores de times de menor investimento, como Nova Iguaçu, como Bangu, esses jogadores, eles vão para outras equipes que vão disputar a Série B. Por enquanto fica, na minha opinião, inviável fazer as duas competições ao mesmo tempo. Só que a federação precisa pensar numa forma também de valorizar a segunda divisão. Precisa, não apenas de nomenclatura, botar a Série B1, Série B2, mas valorizar mesmo a Série B1. Valorizar a segunda divisão, que tem times tradicionais como o Friburguense, times tradicionais como o América, tem forças do interior como o Audax e como o Itaboraí, são equipes fortíssimas. E isso compromete, Charles. Isso é pro planejamento de qualquer clube. Compromete demais as finanças, principalmente, que é a principal renda desses clubes. Fora a venda de jogador, que não é uma coisa certa, é a bilheteria, é a torcida. E sem jogo, sem competição, não há o que fazer para poder arrecadar mais. E essa questão dessa oscilação do time na Série B, um time que no primeiro turno brigou, foi até o terceiro colocado para tentar classificação, no segundo turno esteve lá em cima e depois caiu. O Sérgio Gomes também deu uma sonora no final do jogo para o repórter Gustavo Vidal, que ele fala um pouco sobre essa questão dessa oscilação do Friburguense. Para quem quer chegar na segunda divisão, onde que é longa, bastante jogos, você não pode perder em casa. Nem empatar você pode pensar. E a gente acabou acarretando isso aí. A gente jogava bem os jogos, aí não tinha aquela constância, se mantinha no nível assim, legal, onde que eram altos e baixos, onde que você jogava bem uma partida, na outra a gente achava que ia manter o foco, acabava indo lá embaixo. Teve jogos que a gente venceu fora, onde que a gente não jogou bem. E teve jogos que a gente jogou bem dentro de casa e tomou uma virada aqui. Então tá bem aquém do que o Friburguense necessitava. Mas você concorda com as palavras do capitão Sérgio Gomes? Concordo, assino embaixo. Você jogar na segunda divisão, você não pode perder ponto em casa. Você tem que vencer todas as partidas, porque o nível é muito equilibrado. A gente olha as campanhas do Goitacás, a gente olha a campanha do Audax. São dois times que estão na fase final e que fizeram o dever de casa direitinho. Principalmente o Audax, que foi o líder na classificação geral. A gente lamenta mesmo nesses resultados dentro de casa do Friburguense. Até em determinado ponto do campeonato, o time tinha somado mais pontos fora de casa do que dentro. Isso não pode acontecer numa segunda divisão. Não que os resultados fora de casa tenham sido ruins, foram ótimos. Só que dentro de casa, empatar com o Tigres, empatar com o São Gonçalo, perder do América, perder do Itaboraí, só aí a gente faz um cálculo aí, 2, 4, 3, 7, 10 pontos que o Friburguense perdeu jogando dentro de casa. Marum, para um para um planejamento mesmo de subir, de fazer parte até de uma fase final de campeonato, isso aí compromete bastante, né? Eu acho o seguinte, Charles, sobre a questão do calendário, a federação tem que botar esses jogos finais de semana, acabar com essa loucura de que o jogo tem o Flamengo, tem não sei o quê. Quem acompanha esse campeonato, acompanha o campeonato. É da quarta-feira, 3 horas da tarde. E vendeu o campeonato. Botar gente de marketing competente que vai vender. Ah, a Globo não quer. A Globo não quer, mas talvez a Record queira, talvez o Sport Interativo queira, talvez alguém, ou a rádio. Ou seja, criar, chamar o pessoal de rádio do interior que vai fazer o campeonato lá na federação, mostrar, credenciar todo mundo, criar uma atmosfera profissional. A gente sabe que alguns clubes ainda não têm estádio, a gente sabe que é coisa... Mas se você começa a dar o ar profissional, daqui a pouco você atrai o patrocinador, você atrai uma emissora, você começa a fazer as coisas acontecerem. E aí o campeonato de deficitário, ele vai ficando o quê? Um campeonato superavitário. E aí tem calendário para o jogador trabalhar, para o árbitro trabalhar, para o treinador trabalhar e para o torcedor acompanhar. Veja como é difícil você torcer para o Friburguense. Dá um exemplo aqui do nosso Friburguense. Se você torce para o Friburguense... Você só vai ter jogo agora em maio. Isso não existe, ó. Não existe. Então, o campeonato não tinha que ser tão curto. Por que que é curto? Porque os clubes não querem pagar jogador tanto tempo. Só que aí é a falta de uma visão comercial também do produto. Ele não acredita no... A federação, enfim, não estão acreditando no produto que ela vende. E hoje, futebol... Eu digo esporte, mas no Brasil, eu vou dizer futebol. Você não fica sem vender um campeonato se você souber procurar nas portas certas. Você duvida que pega uma CNT no Rio, você está assim, uma emissora, eu não estou chutando, mas aleatoriamente. Duvido que ele não queira passar os jogos do América e pagar um valor justo por esses jogos. Que não queira passar em Campos, por exemplo, a Record dar audiência em Campos. Será que ela não tem vontade de passar o jogo do Americano do Goitacá lá? Basta você sentar para negociar. Um valor, não precisa ser nenhum valor de primeira divisão, mas o dinheiro que entra, que torna o campeonato superavitário, aí começa a passar na televisão, começa as pessoas a comentar. As pessoas começam a comentar, começa a aumentar o público. E aí começa o pessoal que vai vender comida ali em volta. Começa o mundo a girar em torno daquilo ali. E um campeonato sem violência. O campeonato da segunda divisão, diferente das grandes torcidas. Então começa a aparecer as crianças no estádio. Se os clubes forem organizados e não brigarem, mas sentarem juntos, seria adversário só no campo, começa a trazer escola para assistir os jogos, para criar torcida. Tem que pensar a longo prazo, mas não, eles querem pagar pouquinho ao jogador e ficar aqueles 2 meses, não, eu vou subir e vou arrumar o dinheiro da televisão. E aí, como só podem subir 2, meu amigo, alguém vai perder e quem perde fica nesse calendário aí. Então isso é falta de profissionalismo, de pensar grande, a cabeça tá pequena. Gostei dessa pauta que você colocou aqui pra gente, dessa questão da parceria, essa questão de tornar o campeonato profissional. A gente já vai voltar nela daqui a pouco. E nessa questão da oscilação ainda, você vê, Maru, que essas viagens, você viaja e poucas horas depois já joga. Muitas vezes também a estrutura do clube, onde você vai viajar, não é boa. Às vezes o vestiário não é bom, não tem uma água quente para o atleta tomar banho. O campo também tem condições ruins. O time treina uma questão tática que chega lá no campo onde não consegue aplicar. Você vê que isso atrapalha muito o desempenho do time, essa questão da situação. Atrapalha o desempenho do time, atrapalha o desempenho de todos os times do campeonato. Isso é igual para todo mundo. Então não é o Friburguense. Tudo bem, o Friburguense tem um estádio em que o campo de jogo é muito bem cuidado, diferentemente de algumas outras equipes. Mas isso influencia todo mundo. Isso o campeonato é assim. Mas como é que ele melhora? Se eu tornar ele superavitário, se eu botar patrocinador, se eu conseguir negociar, tem que sentar, vai ouvir muito não, mas vai conseguir. E aí você começa a ter os clubes com uma estrutura melhor e passar a exigir. E eu acho que a federação tem que sentar com os clubes. Eu não sei como funciona isso lá, mas dizer, olha, você não tem estádio. Que estádio que você vai jogar? Como é que vai funcionar isso? Porque hoje você não consegue vender o campeonato. Por que você não consegue? Eu digo que não consegue vender um carnê, por exemplo. Por quê? Porque o jogo está marcado para... Vai jogar lá, sei lá, o Dax e Friburguense. Tu não sabe se é em Moça Bonita, se é em Conselheiro Galvão, se é em São João de Meriti, se vai ser no Laranjão, em Nova Iguaçu. Não, isso tem que ser tudo, tem que estar organizado antes. Você, por exemplo, aqui o Seabra muitas vezes bota na jornada interativa um jogo, daqui a pouco a federação alterou o horário do jogo, é outro dia, é outro lugar. Não, a coisa tem que estar profissional, tem até maio para organizar isso, se for fazer do mesmo formato. Organizar, chamar patrocinador, chamar chamar, por exemplo, as emissoras de rádio e televisão, chamar todo mundo para opinar, fazer um grande simpósio, mas pensando nesse produto e como é que vai tornar ele viável e tornar ele atrativo também tecnicamente. Você vai começar um passo, vai dar para trás, vai começar dois. Daqui 5 anos você tem um campeonato que chama a atenção de todo mundo, os clubes superavitários, sem depender tanto da televisão. Não tô dizendo que você não vai depender. E aí você tem um calendário para jogador. O futebol do Rio cresce, por que vai crescer? Porque vai ter equipes funcionando o ano todo. Nesse formato que tá aí, meu amigo, não vai dar certo. Você vê que a arbitragem melhorou muito no campeonato, foi um ponto positivo. A gente não viu até agora, e eu, pelo menos, não vi. Mas tem muita. Mas aí o árbitro também não tem mais jogo para apitar. Quer dizer, como é que você vai criar uma rotina de esporte assim desse jeito? Basília, essa questão que o Maru falou, que, por exemplo, eu falo por mim, que eu fui um dos responsáveis, junto com o Seabra, de montar a tabela do Carioca. E a gente teve que mudar essa tabela umas 3-4 vezes. Essa questão do não profissionalismo pega muito. E também você vê o histórico do Campeonato Carioca, é há 6 anos, me corrija se estiver errado, que não começa na data prevista. É, fazendo essas questões que o Maru falou, de profissionalizar, de vender, de mudar, vai fazer com que o Campeonato Carioca fique mais profissional, que se iguale ao Campeonato Carioca da Série A? Isso é fundamental, esse profissionalismo tem que ser o ponto de partida. E seguindo a mesma linha que o professor Marum disse, se o time não tiver estádio, não tem como jogar. É inadmissível você ter uma segunda divisão com 21 times, com menos de 10 estádios à disposição, você tendo 3 equipes jogando no mesmo estádio, jogando em Moça Bonita, jogando no estádio Marrentão, jogando no estádio de Conselheiro Galvão, no Arizão. O Arizão até são 2 equipes, né? O Goitacá e o Americano, mas o Marrentão e Moça Bonita são 2 estádios que foram divididos aí por 3-4 equipes. Eu acho que a federação tem que ter esse ponto. Vai ter onde jogar? Tendo onde jogar, você já tá livre para dar prosseguimento ao seu planejamento. Se não, infelizmente, fica à parte. O time não tem continuidade. Até nessa questão da venda mesmo, Marum, que você disse, fica complicado você não saber onde o Audax vai jogar. O Audax é um dos times que mais investe, mas não tem onde jogar, não tem o estádio próprio. E você tem o exemplo do Friburguense aqui, que é uma equipe com um investimento um pouco menor, mas você tem o estádio, você tem uma estrutura para uma transmissão. Se a gente, ao longo desse tempo que a gente acompanha o Friburguense, nós visitamos estádios sem condição alguma de receber uma equipe de imprensa, por exemplo. Você olha o estádio do Ceres em Bangu, um estádio que não tem condição alguma de receber uma equipe. O estádio do Gonçalense, com certeza. São campos, Marum, que você inviabiliza a divulgação e a valorização do próprio trabalho, do produto. Então, eu acho assim, que é claro que é uma questão muito mais complexa, nenhum time vai construir um estádio de uma hora para outra, mas a federação precisa entrar nessa discussão profunda sim. É preciso ter estádio, é preciso ter planejamento para que o produto seja valorizado. Senão, a segunda divisão do Rio de Janeiro, Charles, vai ficar anos-luz atrás da Série A2, por exemplo, de São Paulo, que passa em vários canais abertos e fechados. Isso aí, pra gente aqui do Rio, é muito triste. Tem que pensar, ó. Se às vezes vai ter um jogo, sei lá, no Maracanã, 5 horas do Brasileiro, bota um jogo da B1 lá, 3 horas, não sei. Então, vai abrindo estádio. Já, ali você tem como trabalhar. Tem que pensar, tem que sentar, tem que discutir. O problema é que a mente está pequena. Não tô falando só da federação, não, nos clubes também. O cara quer vender jogador, ele não tá preocupado. Entende? Não, vamos construir um produto que hoje eu vou dar um passo atrás. Mas daqui 5 anos, todos nós vamos dar um passo à frente. Mas aí você fala, a pessoa fica te olhando. Olha a diferença do Nova Iguaçu, o Jane. O Nova Iguaçu hoje tem, não sei lá, 4-5 campos, mais de 400 crianças lá treinando. Tem nutrição, tem psicologia. O Jane fala, eu não quero ser campeão da primeira divisão, mas se deixar, ele quer. Mas ele vai revelar jogador, vai vender o clube superavitário. Você acha que foi fácil para ele montar nutrição? Tu acha que foi fácil montar psicologia? Não foi. Mas o clube profissionalizou. Os frutos vêm. Então é nisso que a gente tem que colocar. O Friburguense recebe aqui todo mundo muito bem. Um estádio bom, uma estrutura simples, mas muito boa. Aí, por exemplo, você pega quem estiver nos ouvindo, entra no site da federação, pega para ver o jogo Serra Macaense e Queimados. O estado em que o campo do Nova Cidade, que foi aquela partida, foi disputado. Não pode ter um campo daquele no campeonato. Perfeito. E essa questão do da FERJ, dessa questão dos problemas do campeonato, a gente vai continuar. Até porque o Siqueira, em Sonora, ele especificou alguns problemas do Friburguense. Então vamos ouvir. Não conseguimos realmente lidar legal com o emocional. Eu acho que faltou muito isso no grupo. Não foi um campeonato difícil. Tínhamos um time não de padrão, talvez da primeira divisão, mas um padrão para subir. Mas eu acho que o emocional contou demais. E assim, um grande problema é que talvez o melhor trabalho que eu faço aqui dentro do Friburguense parece pretensão, mas é justamente de amenizar isso, de colocar isso dentro da cabeça de cada jogador. E a gente teve um problema financeiro muito grande, que era uma cota de TV que tinha que vir desde de janeiro da FERJ, ela não aconteceu e a gente passou praticamente o campeonato todo correndo atrás de fazer dinheiro para pagar, fazer dinheiro para não deixar furo de pagamento dos jogadores, e ficou meio vulnerável essa questão realmente da questão psicológica. Eu acho que isso foi o fato principal. E é lógico, uma comissão técnica ainda bem nova, uma comissão técnica também que, né, brigou muito, mas não tem ainda experiência de vários campeonatos. Eu acho que o ponto fundamental foi esse aí. Bom, vamos começar com o fator emocional. Dentre os aspectos que o Siqueira listou, eu acho que é a questão mais importante. Felipe, o que que o fator emocional influenciou nessa não classificação do Friburguense desse ano? Olha, primeiro é a questão que a gente já falou da ausência de jogadores mais experientes de um modo mais constante durante o campo. Se você tem um campeonato sem Cadão, Bidu, Sérgio e Ziquinha jogando todas as partidas para dar força para aqueles garotos que têm essa responsabilidade, realmente o Friburguense fica mais frágil. Agora, a gente observa que o Friburguense é uma coisa mais família, né? Já é uma empresa que é cuidada pelo Siqueira, pelos familiares, pelas pessoas da confiança dele. E se existe esse problema extracampo da verba da televisão não vir, ele precisar correr atrás para quitar a folha de pagamento, isso aí gera, né, Maru, um problema maior ainda, né? Porque além da questão do futebol, a questão do vestiário que o Siqueira precisa lidar, ele também tem que lidar com essa questão burocrática. E aí não há ambiente que aguente, né? Não há ser humano que aguente, não há gestor que aguente, né? O pessoal critica muito Zé Eduardo Siqueira. Eu vejo Siqueira como um cara sério, assim, na minha visão. Ele pode pagar pouco o Friburguense, não sei. Mas eu nunca vi jogador dizer que estava com o salário do Friburguense atrasado. E a gente vai fazer jogos aí e sabe, né? De equipes aí. O Friburguense perdeu na primeira divisão para um time que falou para a gente que estava com 6 meses de salário atrasado. Então, assim, agora, a questão emocional, rapaz, ela perpassa por uma transparência, por uma liderança, dentro de campo, fora de campo, por maneira de tratar o jogador muitas vezes tem uma instrução mais baixa, você está passando por dificuldade, um acompanhamento de um psicólogo, um acompanhamento também da comissão técnica. Eu não concordo quando ele fala da comissão técnica jovem, porque isso é uma aposta que o clube fez. Você pode apostar, o Friburguense é um clube que vai revelar, né? Não vai trazer o Tite. Agora, no final, você dizer que isso pesou, não, isso foi um risco que você comprou e você tem que assumir e dizer o seguinte: eu comprei esse risco, confio no trabalho do cara e acho que vou criar uma comissão técnica forte para daqui a um tempo. Então esse eu acho que não é o caminho. E dizer isso em público, isso é a minha opinião. Eu acho que sim, houve um problema emocional, houve um problema financeiro, houve isso tudo, mas eu acho que o que aconteceu é o seguinte, meu amigo, o jogador tem que comprar a tua ideia, que você é grande e vai subir. Se ele compra essa ideia, a coisa vai. Se ele começa a duvidar, aí você tem que chamar, tem que botar o pessoal para dar palestra motivacional. Existe todo um trabalho psicológico que é feito, isso é, não sei o que estou dizendo, isso é a literatura, que não foi feito. Vai deixando, aí chama lá, reúne, alguém bate um papo. Não, não é assim não. Eu concordo com isso aí também, até nessa linha da aposta e tal, mas já projetando 2018... Eu acho que já é necessário uma comissão técnica talvez mais experiente. Não que o Merica seja incapaz. Ele conhece bem o grupo. Ele pode continuar como auxiliar. Ele pode continuar como auxiliar. Mas eu acho que um treinador com mais experiência de segunda divisão, até o próprio Gerson Andreotti, que subiu com o Friburguense em 2011, eu acho que pode ser uma alternativa para o Friburguense. Pode ser uma boa opção para resgatar essa confiança, essa identidade e essa força de time grande do interior que o Friburguense tem. Mas nessa questão do emocional ainda, o Friburguense é um time de Série A. E você vê que, na sua opinião, muitos jogadores ainda têm isso na cabeça, e às vezes entrando em campo, não tendo uma TV mostrando, não tendo uma torcida grande no estádio, você acha que isso afeta o emocional do jogador? Rapaz, eu acho que se tiver uma torcida forte, o jogador corre mais, o jogador se motiva mais. Eu vejo no Friburguense, e posso estar falando uma grande bobagem, porque vocês são muito mais assíduos ao Eduardo Guilherme do que eu, todos que estão aqui, mas eu sinto que às vezes eu já vi acontecer o efeito contrário, da social pegar no pé do jogador e aí o jogador sumir no campo de jogo, a bola queimar no pé dele. Eu não vejo assim não, rapaz. Eu acho que é a maneira como você administra, gere as pessoas e a maneira como você encara um planejamento. Isso é planejamento, vai ter o campeonato, nós vamos fazer tantos pontos aqui. Como quem, eu acho que neste caminho é que é o caminho que eu digo da profissionalização, de trabalhar com o jogador saber qual é o objetivo dele, qual é o seu, e premiar ele. Eu não sei se o Fluminense tem condição de fazer isso, é muito fácil falar. Mas, ó, atingiu o objetivo até tal rodada, tá aqui. Atingiu a classificação tal, tá aqui. Porque você começa a colocar o cara como parceiro seu, mas o bolso dele também passa a ser parceiro. Aí ele começa a te dar o resultado. Então tem muita coisa para ser pensada. Ali, o Siqueira tem capacidade. Mas eu acho que, às vezes, o Fluminense tem que ser... isso não é uma crítica, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas um pouco mais aberto. Não é a transparência no sentido de que está tudo escondido, não é isso não. Mas quem gosta do Friburguense, ser chamado lá e falar assim, ó, pessoal, vamos fazer uma reunião aqui hoje com a imprensa de Friburgo, que está com a gente aí há 5, 6 anos, chamar lá o Bonan, chamar o Seaba, chamar... pô, vamos fazer com o pessoal de educação física da cidade aqui. Sei lá, começar a atrair valores para ouvir também o que as pessoas têm a dizer, quem que você acha que pode contribuir. Tem pessoas que contribuiriam, eu acho que para participar, eu não sei, eu acho que tem que abrir o clube, não é fazer coisa levianamente, não, mas conversar. Eu acho que tem tempo para isso, eu acho que tem que ter um projeto. Pra você trazer um treinador de mais estopo, você tem que mostrar para ele um caminho que o clube tenha a trilhar. O Fluminense tem condição de sair da situação que ele está, mas alguém tem que querer. Não é, estou na primeira divisão, ganhando dinheiro da televisão, tá bom, não estou dizendo que você queira disse isso. Estou dizendo, até onde o Friburguense quer chegar? Ele quer chegar numa Série C de brasileiro, numa Série B? Qual é o tamanho do Friburguense? Ele quer ser um clube revelador de jogadores? Não quer. Ele quer ser um clube que vai ter uma base, que vai vender jogadores, como é o caso do exemplo do Nova Iguaçu que eu dei? Não, nós vamos ter um time profissional aqui que vai botar o Friburguense na primeira divisão do Carioca e vamos jogar a Copa do... E aí você fazer um planejamento... E aí, é difícil aqui na região, e isso tem que ser dito, vem os outros times jogar aqui, você vê lá na camisa do outro time prefeitura tal, você vê a empresa tal, XY, e aqui em Friburgo você vê a Stan. Aí eu não sei se é o friburguense tem uma dificuldade com o seu departamento de marketing, que não é competente, eu não sei, eu não estou afirmando, eu não sei. Ou se é porque realmente aqui na região as pessoas não apoiam. E se elas não apoiam, por que elas não apoiam? O que que acontece... que elas não apoiam. Então a gente tem que, essas coisas têm que ser pensadas dentro do clube. Porque o futebol, o dentro do campo, é um reflexo de todo esse redor. Eu vejo dessa forma. E ainda, rapidinho, Charles, pegando caminho nessa ideia do Marum, nessa situação da torcida, a gente ressalta também que nesse ano a gente teve episódios lamentáveis, né, envolvendo a torcida organizada, uma das torcidas organizadas do Friburguense. Protestos dentro de campo, pichações, confusões após o jogo. Isso é justamente aquilo que o Friburguense não precisa. Rapaz, se foi ruim com o Siqueira, se foi ruim com o Siqueira, sem o Siqueira seria muito pior. Exatamente. O Friburguense está nessa situação, precisa realmente subir, precisa de apoio da torcida. A última coisa que o time precisa agora são esses conflitos, são essas manifestações, até na questão financeira mesmo. Imagina só, o Friburguense tem um funcionário para pintar o muro do Eduardo Guinle. O Friburguense tem a despesa de comprar a tinta para a pintura do muro do Eduardo Guinle, que são três cores, o vermelho, o azul e o branco. Agora, se a torcida vai lá, picha, depois o funcionário vai lá, pinta de novo, a torcida no jogo seguinte vai lá, picha em dobro. Isso pro clube já é um prejuízo enorme. Pra que isso? O que que isso vai trazer de vantagem pro clube? Nada. Isso é lamentável mesmo. Nós que transmitimos lá, a gente viu o pessoal xingando os jogadores, pichando o clube. Isso não ajuda em nada, isso só atrapalha, como vocês disseram, o clube. Mas e como fazer com que o torcedor abrace o Friburguense? O que fazer para que o Friburguense se identifique com a cidade e que o torcedor, mesmo não estando apto, mesmo não indo ao Eduardo Guinle cada jogo, abrace e faça o Friburguense mais forte? Eu acho que no início, rapaz, você tem que pensar agora para o futuro. Então, ações para o futuro. Primeiro, convidar a colégio, esses jogos 3 horas da tarde que não vai ninguém, pega um ônibus, traz as crianças lá do Amparo, traz as... bota as crianças lá num canto em segurança, para elas começarem a torcer pelo Friburguense. Aí tem que fazer um investimento, dá lá um squeeze, um que for possível dar, uma lembrança do clube. A criança tira foto, faz excursão sábado e domingo para ela tirar foto dentro do campo. Isso é uma coisa. A categoria de base, a criança vai começar ali, ela vai criar uma identidade com o clube, talvez seja um caminho. Outra coisa é o torcedor de hoje, melhorar a comunicação, fazer um investimento pesado em camisa. Eu contar uma história aqui, uma certa vez, o professor Marcelo esteve aqui, sozinho, e ele foi com a noiva dele, na época noiva, eu não sei hoje exatamente se é noiva ainda, se já casou, mas ela é lá de São Paulo, a Liz, ela queria conhecer o Friburguense. O Siqueira foi muito gentil, todos lá deixaram eles entrar, ela tirou foto no campo, tirou tudo. Terminou a visita, ela falou pra ele, eu quero comprar uma camisa pra levar pra São Paulo. Eu quero comprar uma camisa. Não tinha uma camisa pra vender. Isso não existe, pô. Você tem que ter camisa pra vender, ó. Você tem que ter... Não vou dizer que você vai ser o New York Yankees, vai ter boné, camisa, chaveiro, tudo que você pensar, lápis, borracha. Mas uma camisa, um uniforme. Então, tem um trabalho. Pro hoje, então, divulgar no hoje, divulgar nas emissoras, chamar o torcedor, buscar as pessoas que gostam, conhecer quem são os torcedores, abrir canais na... Ou seja, fazer um trabalho do momento, do atual, e aí criar atração, por exemplo. Família, você vai fazer, vai jogar o Friburguense domingo 4 horas, vai ter uma apresentação, uma música, um show lá do colégio tal que a gente convidou, que vai dançar lá 3 horas. Os pais e as mães daquele pessoal vai todo para ver as crianças dançar lá, as filhas. E aí ele vai ver que o ambiente é família, no outro jogo ele volta. Cria uma estrutura de serviço, umas barraquinhas de cachorro-quente, alguma coisa ali fora, que o cara passa o dia ali, ele monta a churrasqueira dele, pede ao Tran, tem que trabalhar pra fechar a rua, ver se o pessoal pode colocar a churrasqueirazinha, cada um leva a sua churrasqueira, fica ali fora, passa o domingo. Você começa a criar atrativos. Agora, tem que reformar aquele banheiro. Você não pode deixar sua mãe, sua família levar lá aquele banheiro. Então, é um trabalho, cara, que dá trabalho. E eu sinto que não é má vontade de fazer no Friburguense. Eu sinto que falta gente pra fazer. E aí você não consegue. O negócio passa a ser ir lá assistir um jogo e voltar pra casa. 3 horas da tarde na quarta-feira. Aí como é que faz? O problema é que você quer fazer torcida agora. Como é que vai fazer? Só vai jogar agora não sei quando, pô. Pois é. Mas além disso tudo, ainda tem a questão de dentro de campo, né, Marum e Charles? Infelizmente, a gente tem aqui em Friburgo, não vou nem chamar de mídia negativa, porque os veículos de comunicação de respeito, eles fazem essa mídia real do friburguense. Eles falam que realmente está acontecendo. Mas existe muito aquela história. Friburguense matou o futebol amador de Nova Friburgo. Friburguense é a panelinha. Friburguense só tem jogador velho. A gente que acompanha o clube sabe, e mais uma vez a gente fala, Friburguense entrou nessa situação justamente por não ter os jogadores mais experientes. Muita gente fala, Friburguense não dá chance pra molecada. A gente que acompanha diariamente também, a gente sabe que a molecada que às vezes está lá dentro não dá valor à oportunidade, abandona, não se dedica, por isso que precisa trazer gente mais de fora. A gente sempre tem que culpar alguém pela incompetência de muita gente. Tem muito cara aí que é incompetente. E essa coisa do surgimento do Friburguense, a velha guarda ainda tem muita mágoa disso, como que o clube surgiu, né? Aquela história toda de fusões. Isso tudo, rapaz. Mas isso tem que ser vencido. Isso tem que ser vencido com trabalho, com transparência. É uma luta todo dia. É uma luta de todo dia, de criar um evento família, de trazer, abrir o clube agora, por exemplo, vai estar tanto tempo fechado, fazer aí umas visitações das escolas. Eu não sei, o Friburguense tem que pensar. E isso cada vez aproxima mais. Quanto mais gente, mais lucro, mais venda de camisa. Quanto mais camisa, mais gente andando com o Friburguense na rua, mais o Friburguense vai ficando conhecido. É um círculo. Pelo bem de Nova Friburgo, isso aí precisa acabar, né? Até porque também Friburguense fica na capital se torna a capital do futebol pelo menos uma vez por ano. Vinha sendo, né? Desde 2014, né? 2014, Flamengo jogou aqui. 2015, Botafogo e Vasco. E 2016, Fluminense jogou, inclusive, com a transmissão da TV aberta. Esse ano a gente não teve isso. E como é ruim aqui pra gente de Nova Friburgo, né? Não ter esses olhos todos, até do Brasil inteiro, voltados aqui pro estádio Eduardo Guinle, acompanhando o nosso time, acompanhando nossa cidade, sabendo das curiosidades da nossa cidade. Quem acompanha o jogo automaticamente já fala: ah, Nova Friburgo, aquela cidade polo de moda íntima. Nova Friburgo, a cidade do teleférico. Olha só que mídia positiva que a gente tem. E a gente depende disso. A gente depende de ter o friburguense bem até pro desenvolvimento turístico da nossa cidade. Sem dúvida, pra divulgação da cidade. Agora eu queria colocar uma coisa que eu não sei se é bobagem, por favor, os que entendem disso podem participar conosco, mas eu quero falar assim mesmo, que eu gosto de jogar ideias. Cara, o Friburguense joga, quando tava na primeira divisão, pelo menos, ele joga num dos campeonatos que tem maior vitrine de mídia do país, que é o campeonato do estado do Rio de Janeiro. Não é possível, rapaz, que não exista uma equipe que tá sem calendário pela mesma situação no Piauí, no Maranhão, em Alagoas, não sei aonde, que não queira emprestar um jogador pro Friburguense. Por exemplo, há quantos anos a gente fala, acho que desde 2011, quando teve aquele menino, o Ricardinho, aquele outro que era comandante de ataque? Zambi. Não sei se é o Zambi, um outro, acho que era Diego Santos. Diego Santos, tio Diego Santos. Até esse cara, quantas vezes a gente fala que falta um homem gol no Friburguense? Será que não tem um time no Amapá que possa, que queira emprestar um jogador pro Friburguense pra ele aparecer aqui no Campeonato Carioca e depois ser vendido? Então acho que falta intercâmbio com outros clubes também. Tem muito clube no Acre, no Amazonas, que tá doido pra vender o cara, mas ele nem Roraima, ninguém nunca viu o cara jogar. Ó, me manda esse cara pra cá por empréstimo, o campeonato tem 3 meses. E aí a gente se vender... Entende o que eu tô querendo dizer? Eu acho que tem como encontrar pessoas nesse Brasilzão. Não é possível que não existam clubes menores do que o Friburguense, doido pra ter uma chance de alguém jogar no Friburguense. Eu lembro de uma circunstância parecida com essa, com o David Denner, que foi um jogador que veio do Espírito Santo e participou do segundo semestre do Friburguense 2012, em que o time se dividia entre a Copa Rio e a quarta divisão do brasileiro, a Série D. E o David Denner era um jogador com esse perfil. Ele veio pra jogar a Copa Rio, e veio do Espírito Santo, de um time também de menor investimento. Se eu não me engano, foi do Aracruz, time que o Friburguense se enfrentou na primeira rodada. Mas eu também sinto falta disso aí. Não digo nem na posição de homem-gol, porque hoje tem o Lohan, que tá em grande fase, mas até em outras posições mesmo, a gente sente falta desse intercâmbio. Muitos jogadores do Rio de Janeiro emprestados, a gente viu nessa temporada, emprestados de equipes que disputaram a primeira divisão. Realmente eu sinto falta disso, de ter gente de fora realmente aqui pra até fortalecer o próprio elenco do Friburguense, além de ter gente do Rio de Janeiro que já conhece, muita gente nova. E esse foi um dos problemas que eu aponto pra essa temporada, gente muito nova, com uma responsabilidade enorme nos ombros. E essa questão que o Maru e o Felipe estão falando de trazer jogadores do Norte, Nordeste, até serve como uma vitrine, porque o Friburguense ele é conhecido no Rio e em outros estados, e é inegável que essa questão do Sudeste é uma vitrine muito maior que a questão da vitrine do Norte e Nordeste. Então esse futebol do interior do Rio de Janeiro pode se tornar sim uma vitrine para que os jogadores saiam, vão para algum time grande do Rio, de São Paulo, de Minas. Eu acho isso muito interessante. E outra questão que o Siqueira falou, essa questão financeira, que o Friburguense dependia da cota da FERJ e não conseguiu, ele está dependendo muito do patrocínio. Ô Basílio, o que o Friburguense pode fazer para ter uma renda financeira e junto a isso ter uma fidelização maior? Você acha que o sócio-torcedor é uma boa opção? Olha, o sócio-torcedor ele é bom desde que tenha partida. O Friburguense precisa ter um elenco, precisa ter um time bom. A arrecadação na bilheteria, a arrecadação com o sócio-torcedor só vai se tornar positiva e relevante no orçamento de um clube se o time realmente for bom, se estiver dando resultado. Enquanto não tem partidas, o Friburguense não volta a campo, tem que se desenvolver essas alternativas mesmo, de usar as dependências do Eduardo Guinle, de promover essas visitas. Ainda acho assim, que é complicado imaginar uma loja do Friburguense, por exemplo, bem no centro da cidade, porque isso é inviável. Já tem muita despesa o clube para você pensar numa loja no centro da cidade, para ficar 10 horas por dia vendendo os produtos. Eu ainda acho até que a demanda para isso não exista. Mas pensando, já projetando para maio de 2018, com o retorno da Série B1, com o Friburguense com um elenco mais forte, disputando mesmo o acesso para a primeira divisão do estado, essa aproximação que o Marum disse, trazendo as escolas, fazendo projetos mesmo, criando toda uma infraestrutura para trazer o torcedor, eu acho que esse é o caminho. Fora a questão dos patrocínios também. A gente, às vezes, em rede social, ouve algumas coisas que a gente até ri. O Friburguense tem que aceitar patrocínio de R$200. Foi um exemplo que eu vi num grupo, disse assim, R$200, às vezes você não paga nem o combustível do carrinho e corta grama. Muita gente não conhece a realidade da administração de um clube de menor investimento aqui no estado. Mas a aproximação do empresariado, eu acho que é fundamental. A gente que conhece o Nova Friburgo, a gente conhece a importância do friburguense, a gente sabe que chegando em alguma empresa, com certeza, algum apoio vai ter. A gente não sabe se no apoio financeiro diretamente ou algum apoio de estrutura, como fornecimento de alimento, de combustível, de materiais mesmo para o uso do dia a dia, que no final do mês fazem a diferença. No final do mês está lá no balancete, está lá no demonstrativo financeiro. Através dessas parcerias, eu acho que o friburguense consegue tirar um pouquinho a corda do pescoço nessa questão financeira e deixar a arrecadação bruta mesmo com sócio torcedor e com a bilheteria também dos jogos. Na sua opinião, Maru, o friburguense deveria investir numa equipe comercial de vendedores para buscar essas empresas, esses investidores, para que torne o friburguense mais forte? Eu acho que o friburguense é um departamento de marketing que tem que trabalhar em cima disso. Acho que a federação e os clubes têm que se unir para trabalhar em cima de um produto, que é o campeonato. Você não faz verão sozinho, então você tem os campeonatos. Acredito que então tem que ter uma parte que venha do friburguense e uma parte que venha dos clubes em conjunto vendendo o campeonato. Então tem sim, o departamento de marketing do friburguense tem que sair a campo em busca disso. E hoje, cara, com essa coisa do mundo colaborativo aí, pode não. Você tem condições, se você for transparente, se você fizer a coisa acontecer, você tem condições de arrecadar um dinheiro, não vou dizer que vai ser fortuna. Eu concordo com o Basílio, eu acho que não tem condições de ter uma loja no centro da cidade. Mas talvez dentro do Eduardo Guini, que já é uma estrutura própria que não vai pagar aluguel, talvez você possa ofertar alguns produtos ali dentro, pede um empresário forte da área, dessa área de varejo, para botar os produtos ali, botar uma pessoa ali, ele custeia essa vendedora e a despesa é dividida, enfim, os lucros. Tem que trabalhar. O problema que eu acho, e aí eu acho, não tenho certeza, é que eu acho que tem pouca gente para fazer tudo que tem que ser feito. Concordo, é a falta de pessoal mesmo, mano. E aí falta, aí você fica engessado. E um outro problema, é isso que o Basílio foi muito bem, é essa aura negativa que tá pairando. Ah, por que isso? Por que não revela garoto? Por que não deixa meu filho jogar? Por que não sei o quê? Porque matou o futebol amador. O futebol amador tem um monte de campo aí, ó. Quem não tá fazendo futebol amador é porque também tá incompetente. Então, assim, tem que acabar com isso. Mas para acabar com isso, tem que falar claramente. É botar um projeto, chamar a mídia, o projeto nosso é esse, o caminho nos próximos 5 anos é esse, o planejamento. Se você não sabe fazer planejamento, chama aqui alguém da universidade, professor da área de planejamento. Chama. Planejamento você faz com dados. Ninguém planeja nada sem dados. Se você não sabe qual é a tua média de ocupação, qual é o custo por partida, qual é o custo do campeonato por jogo, não sabe nada disso, não tem que planejar nada, você está trabalhando em cima de nada. O Serrano fez isso nessa temporada, eles criaram um projeto desde que o clube subiu da terceira divisão no ano passado, cujo título é Camisa com História Não Morre. Eles tinham um projeto de arrecadar um valor só com patrocínio. E a partir disso, eles criaram a média de público no ano passado, projeção de público, projeção de cada lugar de patrocínio, jogadores que eles queriam trazer, média salarial dos jogadores. Então foi um projeto muito bem elaborado por um grupo de torcedores, inclusive do jornalista Dudu Monsanto, que é da ESPN Brasil. Ele foi um dos que coordenou esse projeto do Serrano e que por pouco não chegou, né? O Serrano na última rodada não passou para a fase final da Taça Corcovado. Se você tem um projeto, como ele falou, você chega no torcedor e ele te ajuda. Se tá tudo transparente e claro, eu tiro do meu bolso 50 prata, eu acho que o Basílio tira, eu acredito que o Seabra tira e você que tá nos ouvindo tira. Mas se você vai botar esse dinheiro, não sabe pra onde vai esse dinheiro, pô. Não sabe porque eles vão fazer falcatrua, não é isso que eu tô, pelo amor de Deus. Não é isso, o clube não tem esse perfil. Eu tô dizendo o seguinte, com que isso vai trazer? Qual é o projeto? Aonde que esse dinheiro vai voltar em algum momento pra Friburgo e pro próprio benefício do clube? Você não sabe onde você está aplicando, porque não está claro, não está transparente nesse sentido. Ninguém sabe exatamente qual é o próximo passo. Quem é o técnico do friburguense? Qual é o plano para o friburguense nos próximos 5 meses? Responde, ninguém sabe, pô. Então como é que você vai botar o teu dinheiro nisso? Agora imagina isso na cabeça do empresário, que vai botar um dinheiro muito maior do que a gente, que vai botar 50, 100 prata no sócio torcedor. Isso tem que estar claro. Isso tem que ser apresentado num grande evento. Pega uma teia de eventos aí, bota um biá para chamar os empresários todos, fazer um grande show dentro do campo e aí mostrar aos empresários o nosso projeto aí. Nós precisamos disso, isso vai trazer tantas mil pessoas para Friburgo, isso vai gerar tantos mil de mídia. Eu duvido que a prefeitura, se for profissional, não entra junto. Que a FAO não entra junto. Que a energia não é... Como é que é? Energiza, né? não entra junto, aí você vai começar. Aí uns desses não vão entrar, não. Mas alguém vai entrar. E lembrando que ano que vem são 200 anos de Nova Friburgo, né? Tem ano mais especial pro clube voltar à primeira divisão? É a hora de realmente criar um projeto para arrecadar fundos e também arrecadar força pro friburguense, né? Bom, e outra pessoa também que nos deu depoimento foi o ídolo do clube, o Ziquinha, que ele falou um pouquinho sobre o fator casa e a importância do friburguense ganhar os seus jogos no Eduardo Guini. Então, acho que a gente perdeu alguns jogos por falta de atenção, outros por falta de sorte. Então, foram vários fatores que nos levaram ao fracasso. Né? Mas a gente levanta a cabeça e se eu não tiver, quem estiver, saber que não pode errar mais como errou. Né? Nós perdemos muitos pontos em casa e o friburguense sempre foi forte no fator casa. Bom, Basílio, você acredita no fator sorte no futebol? Falando de friburguense, friburguense que mais se fala aí é sobre o imponderável, rapaz. A gente já viu algumas coisas acontecendo aqui no Eduardo Guilherme que a gente ficou a pulga atrás da orelha, né, Barulho? Friburguense perder título na última rodada, Friburguense perder um acesso, subir para uma Série C por causa de uma bola na trave aos 42 do segundo tempo. A gente já viu o Friburguense fazer... Ganhar de 5x4 do Vasco aqui, jogando dentro de casa, porque pegando um pênalti no último minuto. Então, falar de sorte aqui no Eduardo Guilherme parece que é redundância, né? Não digo nem sorte, mas a questão do imponderável mesmo. Eu acho que não discordando totalmente daquilo que o Ziquinha disse, mas eu acho que mais do que a questão sorte nessa temporada, eu acho que os erros individuais foram fundamentais, foram preponderantes para esse resultado ruim. E o Ziquinha falou uma coisa aqui na Sonora que me deixou até meio preocupado. Ele disse que ele estando, ou quem estiver no ano que vem, pode dar seguimento a esse trabalho. Se o Friburguense perder o Ziquinha para a próxima temporada, vai diminuir ainda mais aquela questão da identidade que a gente falou no início. Perder um jogador que é tão identificado com a torcida, que se dedica tanto para o clube, é impressionante a dedicação do Ziquinha e dos outros também, dos outros jogadores mais experientes. Mas Ziquinha, Bidu, Cadão e Sérgio, o quanto eles se identificam e quanto eles se dedicam por esse clube é impressionante. É só realmente quem está ali dentro que percebe, que valoriza isso, e por isso que muita gente do lado de fora fala que o Fluminense precisa de renovação, que os quatro tem que sair, que o Fluminense tem jogadores muito velhos que não vem, Charles, essa dedicação e essa identificação que eles têm. O Fluminense ano que vem sem o Ziquinha vai ser realmente, dar dois passos atrás, pra não sei se dar um à frente. Aí volta a questão do imponderável, a gente não sabe o que vai acontecer. E é realmente impressionante essa garra do Ziquinha, essa vontade do Ziquinha ganhar, porque no início do campeonato o Ziquinha estava no banco. A partir de um momento ruim do Friburguense, que o Merica colocou o Ziquinha só faltou fazer chover. Ele foi responsável por viradas impressionantes no último jogo, contra o Carapebus, num sábado de sol forte, o Ziquinha correndo muito junto com o Rodrigo, lateral direito, ótimo jogador, só que ele correndo muito, recebendo muitas bolas, ele foi até o final, e essa garra do Ziquinha é que é muito importante pro friburguense. E na entrevista dele, ele disse que o sonho dele é ver o friburguense, se aposentar com o friburguense na Série A. O Marum, você acha esse sonho possível? Mas o friburguense fez um campeonato bom que fez. Se você tirar ali, acho que ele ficou em sétimo, mas com 3, 4 pontos ali, ele tinha ficado em terceiro, quarto lugar. Ou seja, com toda essa dificuldade que foi relatada aqui, de formação do time, da comissão técnica, de saber aonde que Sérgio Gomes ia jogar, eu acho que fizeram bem de botar ele no meio. Houve toda uma dificuldade de planejamento inicial. O time foi tão bem, brigou praticamente até o final. Você imagina se o Friburguense faz o dever de casa direitinho mesmo, a coisa vai redonda desde o início e não perde nesses jogos malucos que aconteceram aqui, se o Friburguense estava brigando. É totalmente viável. A maioria do que está trabalhando ali, dos adversários, com todo o respeito, são clubes com estrutura menos, alguns, não estou dizendo todos, menos profissionais ainda do que o Friburguense. O Friburguense paga salário em dia, o Friburguense tem uma estrutura de estádio que permite a ele um certo conforto aos jogadores, apesar de não ter piscina, essa coisa toda. Agora, subir nesse campeonato, se o time trabalhar direitinho agora, cabeça e camisa. Cabeça e camisa. E pra finalizar, fazer um resumo da nossa conversa de hoje, Basílio, visto tudo e tudo que a gente discutiu, o campeonato, o Friburguense foi um fracasso nesse ano? Olha, é complicado a gente também delimitar como um fracasso, né? É, se a gente olhar mesmo no dicionário, o fracasso é tudo aquilo que você não consegue quando você tem um objetivo. O objetivo do Friburguense era subir. Acho que, assim, o Friburguense tem pontos positivos, mas tem muitos pontos negativos a serem avaliados para o ano que vem. Eu acho que essa questão do rejuvenescimento do elenco, né, dessa renovação, eu acho que ela tem que colocar um pezinho no freio, foram jogadores muito novos. Eu acho que a gente tem que avaliar mais a atuação dos jogadores mais experientes, tentar aproveitar até mais os jogadores que são mais identificados, sem forçá-los, é claro, mas assim, colocar o máximo possível no campo o Bidu, o Sérgio, o Ziquinha. Descobrir mesmo a posição do Sérgio Gomes. Eu ainda gosto dele na lateral, desde que tenha um jogador para poder fazer a cobertura. Eu gosto muito daquela dupla que ele faz com o Ziquinha pelo lado direito. Mas o Sérgio Gomes já passou dos 40. A gente sabe que o futebol hoje, pegado do jeito que é, não tem como ele jogar somente na lateral. Tem que jogar mais próximo do gol, usando a qualidade de passe dele. Mas isso aí, a gente só vai ter mesmo um diagnóstico quando a nova comissão técnica for analisada, e se for analisada, se for anunciada, na verdade. O Merica tinha esse acordo, né, de não dirigir o time nas duas últimas rodadas, e existe a possibilidade que ele não continue no ano que vem. Então qualquer coisa que a gente trace aqui agora, que a gente projete para o ano que vem, fica tudo naquela corda bamba mesmo. A gente não sabe realmente o que vai acontecer, o perfil de um novo técnico, caso ele venha. Mas respondendo a sua pergunta, Charles, eu acho que delimitar como fracasso, eu acho que é forçar demais. Mas é claro que o Friburguense não chegou ao objetivo e passou até um pouquinho longe daquilo que a torcida esperava. Não diria um fracasso, mas uma decepção 2017. E pra você, mano, qual é o diagnóstico do Friburguense nessa temporada de 2017? Eu acho que foi uma decepção, porque todos imaginavam que o Friburguense ia brigar lá em cima. Então, nesse sentido, foi uma decepção. Fracasso não. Fracasso foi quem caiu para a Série C e não ganhou de ninguém. O Friburguense fez um campeonato de bom padrão. Agora, foi uma decepção porque a gente tinha uma expectativa maior. Onde você tem expectativa, a exigência é maior. Onde você não espera nada, qualquer resultado é bom. Eu acho que para o futuro tem que se sentar e conversar. A gente não sabe. Dinheiro é uma coisa importante, então a gente não sabe como é que funciona as finanças do clube, como é que funciona, que eu digo quanto é que tem. Mas quem trabalha com a área financeira do clube tem que fazer lá, se reunir, ver o que dá para fazer e começar a trabalhar de hoje. Ah, é só em maio, não adianta se preocupar não é só em maio não, meu filho. Maio, na cabeça de quem quer fazer um trabalho profissional, maio já está chegando. Então, a gente tem que... O Friburguense precisa dessa coisa, começar a sentar, discutir, encontrar as melhores soluções. Falar é fácil, tem que agir. E eu considero isso com Basílio, eu vou com a palavra do Brasil. Foi uma decepção o não acesso. Mas, às vezes, do fracasso é que vem a força para você fazer as alterações que são necessárias, e daí você está acima do que você, até mesmo você imaginava. Mas usar o termo fracasso, no sentido que o Fluminense fracassou na Série B, não acredito, não uso. Eu acho que foi mais uma decepção do que um fracasso. Bom, a primeira edição do Pauta e Vírgula Podcast fica por aqui. Gostaria muito de agradecer a presença do mito Felipe Basílio. Obrigado pela presença, Basílio. Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. Um prazer participar com vocês, Charles. E do professor Jorge Marum. Um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Lembrando que você pode ver as sonoras que nós colocamos no ar no Facebook da Jornada Interativa, facebook.com/Jornada Interativa. Obrigado a todos e até o próximo programa.